Nosso contato agora com Alberto Pfeiffer, que é coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, a Universidade de São Paulo. Como vai, professor? Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Qual é o comentário que o senhor faz aqui a respeito da eleição do Maduro na Venezuela, que vai ir para mais 6 anos, professor? Bom, um processo fraudulento e continuado de desmantelamento das instituições democráticas na Venezuela, que culmina com a reeleição do presidente Maduro, dando continuidade ao processo autoritário do bolivarianismo. Tem sido esse processo condenado pela comunidade internacional, uma parte dela, né, os Estados Democráticos das Américas em especial, Europa igualmente, mas é um, vamos dizer, é a crônica de uma morte anunciada. Já se esperava esse tipo de resultado e a manutenção do regime no poder. Agora, professor, a oposição teria alguma coisa a fazer diante do cenário que nós temos lá na Venezuela? Falta união para essa oposição venezuelana ou não é exatamente esse o problema? Não, veja, nós temos dois tipos de oposição. Tem uma oposição que é a oposição, por assim dizer, democrática, tradicional na Venezuela, que é composta, é conglomerada na chamada Mesa da Unidade Democrática, a MUD, que reúne a oposição legítima e que foi impedida por diversos estratagemas do regime de Maduro de participar desse processo eleitoral, com a inabilitação de vários candidatos, com a prisão de alguns deles, candidatos que seriam competitivos e que viriam com propostas contrastantes ao do atual regime. E a outra oposição é uma oposição interna ao sistema, quer dizer, são elementos do bolivarianismo que abriram dissidências por duas razões. Uma é a razão de dar legitimidade ao processo, uma pseudo-legitimidade, se apresentando como concorrentes num processo já de cartas marcadas, e outra é para marcar posição de setores que percebem que Nicolás Maduro não reúne condições de manter a coesão do regime, principalmente setores ligados às Forças Armadas, que duvidam da força de Maduro. Agora, a gente teve também muita abstenção, né? O que parece indicar o desencanto total das pessoas com a crise que assola a Venezuela, ainda que, em alguns pontos, os eleitores recebam lá um ticket para comprar depois ou para retirar depois a cesta básica num país que passa por sérios problemas de abastecimento. Mas, de qualquer modo, o que é que significa essa abstenção monstruosa que teve por lá, professor? Essa foi a bandeira da Mesa da Unidade Democrática, que foi exatamente o pedido aos eleitores de que não comparecessem porque o processo não tinha legitimidade suficiente. Uhum. O que ela faz é definir, para ou sinalizar para a comunidade internacional que o processo é legítimo. Agora, daí nós passamos para outra dimensão, que é a dimensão da resposta internacional ao pleito e ao resultado do pleito, né? A comunidade internacional tem capacidade limitada de influenciar no resultado, aliás, não tem capacidade nenhuma. O que ela pode é promover algum tipo de censura, algum tipo de sanção, que enfraquece ainda mais o regime, mas aí é uma consideração de outra natureza que tem que ser realizada. Que, aliás, isso ocorreu, né? Boa parte da comunidade não respalda essa eleição do Maduro. União Europeia, Estados Unidos, Canadá, países latino-americanos falaram que a eleição não foi transparente. Inclusive, o governo americano anunciou várias sanções também à Venezuela no dia de hoje. Aliás, mais sanções. O posicionamento do Brasil é o mais adequado nesse cenário, professor? O Brasil se posiciona por meio do Grupo de Lima, que reúne 13 países das Américas, alguns países latino-americanos e mais do Canadá, e se posiciona também por meio da Organização dos Estados Americanos, que já há longo tempo vem recriminando a Venezuela pela infringência da Carta Democrática da própria Organização dos Estados Americanos. Agora, o Brasil tem um papel central nesse processo pela razão do Brasil ter fronteira territorial com a Venezuela. Brasil, Colômbia e Guiana são os três países que têm fronteiras territoriais com a Venezuela, e principalmente Brasil e Colômbia têm fronteiras vivas, quer dizer, são fronteiras em que há movimentações populacionais. No caso da Colômbia, é uma fronteira intensa, a cidade de Minas, e no caso do Brasil, é uma fronteira viva, por assim dizer, nova, recente, com a abertura daquela estrada que entra no território brasileiro para o Roraima, e pela qual nós temos visto fluxos de refugiados ingressando no território brasileiro. Aí o Brasil pode, sim, exercer um papel importante, porque nós temos que separar uma coisa, que é a sanção, a recriminação ao regime bolivariano, que tem o governo da Venezuela sob seu controle agora, e a sanção ou a penalização da população venezuelana. Uhum. O Brasil não quer penalizar a população venezuelana, nem ninguém, ninguém. A comunidade internacional quer preservar a integridade dos venezuelanos. E aí poderia ser o Brasil atuar em prol da população venezuelana, facilitando o ingresso de refugiados e de imigrantes em território brasileiro. Isso causaria, talvez, um fluxo maior e uma comoção internacional, com cenas das pessoas vindo para o território brasileiro, que levariam a um enfraquecimento da legitimidade do regime de Nicolás Maduro, maior ainda. É possível pensar no Brasil como mediador dessa crise venezuelana ou um papel mais decisivo entre oposição e Nicolás Maduro, ou está fora de cogitação, professor? Olha, o Brasil até tentou fazer isso, principalmente durante o governo do presidente Lula, presidente Dilma, que tinham posições ideológicas mais próximas do regime bolivariano, tanto quando Hugo Chávez presidia a Venezuela como depois com Nicolás Maduro, e foi malogrado. Não chegamos a bom sucesso quanto a isso. Não há disposição alguma de Nicolás Maduro, do regime, de abrirem distensões ou possibilidade de eleições competitivas ou de maior institucionalidade democrática. Tanto é que sufocaram a Assembleia Nacional, que tem hoje maioria oposicionista, destituindo-a de poderes, elegendo uma constituinte para ocupar esse espaço, vamos dizer, parlamentar da Assembleia Nacional. Então, eu não creio que o Brasil ou qualquer país hoje tenha condições de mediar. Cuba poderia cumprir esse papel, mas Cuba perdeu um pouco dessa possibilidade a partir da sua maior aproximação com os Estados Unidos e hoje com seu maior afastamento dos Estados Unidos, então com o regime de Trump, né? Uhum. Então, eu acho que hoje a mediação, se fosse possível, seria via dois países que têm influência e têm interesses muito específicos no regime venezuelano, China e Rússia. Mas esses países justamente não têm motivação para fazer alterar a condição do regime ou torná-lo mais democrático, porque justamente tem interesses muito estabelecidos. A China, por meio da garantia do suprimento de petróleo e recursos hidrocarbonetos, recursos energéticos, e a Rússia, em função da propriedade parcial via garantia de ações da companhia distribuidora de petróleo Citgo nos Estados Unidos, uhum, e das vinculações de armamentos, da indústria de armamentos que tem com a Venezuela. E ambos os países são financiadores do regime hoje. Então, os interesses pela manutenção do regime são fortes, sólidos e bem definidos. Esses dois países não teriam incentivos para agirem para a liberalização. Tá certo. Muito obrigado, professor, pela análise e uma boa noite ao senhor. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Nós conversamos na CBN com Alberto Pfeiffer, que é coordenador do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP, comentando as impressões dele a respeito das eleições venezuelanas.